Fecheiro 22. Mas o que é que traz aqui acima, Sra. Fraser? O Sr. Goodwin virou o sorriso jovial para mim. Tão tarde, talvez me dê a honra de comer alguma coisa comigo, à minha fogueira? Obrigada, mas não posso, infelizmente, disse eu, sorrindo o mais encantadoramente possível. Vim apenas ver outro paciente, isto é. Ela quer ver o padre, interrompeu Anstruther. Goodwin pestanejou, ligeiramente desconcertado. Padre? Temos aqui um padre? Um papista, acrescentou o Sr. Lillywhite, contraindo ligeiramente os lábios diante de uma palavra tão imunda. Apercebi-me de que havia um padre católico, escondido na Assembleia, que se propusera celebrar uma missa durante as festividades desta noite. Mandei o Sr. Anstruther prendê-lo, é claro. O padre Donahue é um amigo meu, disse eu com toda a firmeza possível. E ele não estava escondido. Foi claramente convidado como hóspede da Sra. Cameron. É também meu paciente e precisa de tratamento. Vim cá ministrar-lhe esse tratamento. Amigo seu? A senhora é católica, Sra. Fraser? O Sr. Goodwin pareceu estupefacto. Obviamente não lhe ocorreu que estava a ser tratado por uma dentista papista. E levou a mão à bochecha inchada, aturdido. Sou, disse eu, esperando que o simples facto de ser católica não fosse também contra a concepção que o Sr. Lillywhite tinha da lei. Evidentemente que não. O Sr. Goodwin deu uma ligeira cotovelada no Sr. Lillywhite. Ah, vá lá, Randall. Deixe a Sra. Fraser ver o homem, que mal é que pode fazer? E se ele realmente for hóspede da Jocasta Cameron? O Sr. Lillywhite contraiu os lábios pensativamente por um momento. Depois afastou-se para o lado, segurando a aba da entrada da tenda para mim. Penso que não há nenhum mal em ver o seu amigo, disse ele devagar. Então, entre lá, Sra. Fraser. O anoitecer avizinhava-se. E o interior da tenda estava às escuras, apesar de uma das paredes de lona ainda brilhar com o sol poente por trás. Fechei os olhos durante um segundo para acostumá-los à mudança de luz. Depois pestanejei e olhei em redor para me orientar. A tenda parecia um bocado atravancada, mas relativamente faustosa, equipada com uma cama de campanha e outras mobílias. O ar cheirava não só a lona e a lã molhadas, mas também a chá do Ceilão, vinhos caros e biscoitos de amêndoas. O padre Donahue estava em silhueta em frente à lona iluminada, sentado num banco atrás de uma mesa desdobrável, sobre a qual estavam espalhadas algumas folhas de papel, um tinteiro e uma pena de escrever. Podiam perfeitamente ser alicates, pinças e ferro em brasa, a julgar pela sua atitude ereta e combativa de quem está pronto para o martírio. Ouvi-se o estalido de uma pederneira e da caixa de pavios atrás de mim, e logo apareceu a fraca claridade de uma luz. Esta aumentou, e um rapaz negro, criado do Sr. Lillywhite, pensei eu, adiantou-se e silenciosamente colocou um lampião a óleo sobre a mesa. Agora que eu conseguia ver bem o padre, a impressão de mártir tornou-se ainda mais pronunciada. Ele parecia Santo Estevão após a primeira torrente de pedras, com um hematoma no queixo e um olho negro, arrocheado, da sobrancelha até à maçã do rosto, e inchado a ponto de estar completamente fechado. O olho aberto regalou-se ao ver-me, e ele sobressaltou-se com uma exclamação de surpresa. Padre Kenneth? Agarrei-lhe na mão e apertei-a, sorrindo amplamente para o benefício de qualquer plateia que estivesse a espreitar pela aba da tenda. Trouxe o seu remédio. Como se sente? Ergui e mexi as sobrancelhas, avisando de que ele deveria cooperar com o faz de conta. Fitou-me embasbacado durante um segundo, mas depois pareceu entender. Tossiu e, em seguida, encorajado pelo meu meneio de cabeça, tossiu outra vez com mais entusiasmo. É muito gentil da sua parte ter-se lembrado de mim, senhora Fraser, disse ele ofegante, entre um e outro acesso de tosse seca. Tirei a tampa do frasco e servi-lhe uma generosa dose de whisky. O senhor está mesmo bem, padre? Perguntei em voz baixa, enquanto me inclinava sobre a mesa para lhe dar a bebida. A sua cara? Não é nada, cara senhora Fraser, nada mesmo, assegurou-me com um leve sotaque irlandês, a vir à tona sob o nervosismo da situação. O único problema é que eu cometi o erro de resistir quando o xerife me prendeu. Naquela confusão toda, magoei o pobre homem, que só estava a cumprir o seu dever. Mas, bolas, que Deus me perdoou! O padre Kenneth revirou o olho são para cima com uma expressão piedosa, completamente arruinada pelo riso pecaminoso mal contido nos lábios. O padre Kenneth era de estatura mediana e aparentava ser mais velho do que era, devido à exposição ao tempo imposta pelos longos períodos passados na sela de um cavalo. Mesmo assim, não teria mais do que 35 anos. Era magro e vigoroso como a corda de chicote sob o seu casaco preto gasto e a camisa de linho buído. Comecei a entender a beligerância do xerife. Além disso, acrescentou, tocando delicadamente no olho negro, o Sr. Lily White agraciou-me com um generoso pedido de desculpas pelos ferimentos. Fez um meneio de cabeça na direção da mesa e eu vi que havia uma garrafa de vinho aberta e uma caneca de estanho entre os materiais de escrita. A caneca ainda cheia e o nível de vinho na garrafa ainda bem alto. O padre agarrou no uísque que eu servira e bebeu de uma só vez, fechando os olhos em estado de graça. Julgo que nunca mais vou tomar um remédio tão bom, disse ele, abrindo os olhos. Muito obrigado, senhora Fraser. Sinto-me tão melhor que poderia até andar sobre as águas. Lembrou-se de tossir, desta vez uma tosse seca, delicada, colocando o punho diante da boca. O que há de errado com o vinho? Perguntei, com um olhar na direção da porta. Nada, disse ele afastando a mão. Eu é que não achei correto aceitar a bebida do magistrado, dadas as circunstâncias. Chame-lhe consciência. Sorriu-me novamente, mas desta vez com uma nota de amargura. Porque é que eles o prenderam? Perguntei em voz baixa. Olhei novamente para a porta da tenda, mas estava vazia, e pude ouvir o murmúrio de vozes do lado de fora. Evidentemente, Jamie tinha razão. Eles não suspeitavam de mim. Por rezar a Santa Missa, replicou ele baixando a voz como eu. Pelo menos foi o que me disseram, mas é uma terrível mentira. Não rezo missa desde o domingo passado, e isso foi na Virgínia. Ele olhava cobiçosamente para o frasco. Levantei-o e servi uma nova e generosa dose. Franzi um pouco o senho, pensativa, enquanto ele bebia o whisky. Mais devagar, desta vez. O que o Sr. Lily White e companhia estariam a tramar? Não podiam, é claro, levar o padre a julgamento sob a acusação de rezar a missa. Não haveria nenhuma dificuldade em encontrar falsas testemunhas para dizer que ele tinha rezado a missa, é claro. Mas qual seria o objetivo? Apesar do catolicismo não ser certamente popular na Carolina do Norte, eu não conseguia ver qualquer sentido em prender um padre que, de qualquer modo, se iria embora ao amanhecer. O padre Kenneth era de Baltimore e pretendia voltar para lá. Ele viera à Assembleia apenas como um favor a Jocasta Cameron. Ah! Exclamei. E o padre Kenneth olhou para mim com um ar de interrogação por cima da borda da sua caneca. Estava aqui a pensar, disse eu gesticulando, para lhe dizer que continuasse a beber. Por acaso sabe se o Sr. Lily White Conhece pessoalmente a senhora Cameron? Jocasta Cameron era uma mulher rica e importante, de personalidade forte, por isso devia ter os seus inimigos. No entanto, eu não conseguia ver por que razão o Sr. Lillywhite se esforçava tanto para a incomodar de modo tão peculiar. Mas eu conheço a senhora Cameron, declarou o Sr. Lillywhite, falando mesmo por trás de mim. Apesar de não ter nenhuma amizade estreita com a senhora, virei-me abruptamente e deparei-me com ele, parado à entrada da tenda, seguido pelo xerife Anstruther e pelo Sr. Goodwin, com Jamie no final da fila. Este último ergueu uma sobrancelha para mim, mas, sem ser isso, manteve uma expressão de solene interesse. O Sr. Lillywhite fez-me uma vénia. Eu estava a explicar ao seu marido, Sra. Fraser, que foi a consideração que tenho pelos interesses da Sra. Cameron que me levou a tentar regularizar a situação do Sr. Donahue, de modo a permitir a continuidade da sua presença na colónia. O Sr. Lillywhite anuiu com a cabeça friamente para o padre. No entanto, receio que a minha sugestão tenha sido sumariamente rejeitada. O padre Kenneth pousou a sua caneca na mesa e empertigou-se, o olho em bom estado a brilhar à luz do lampião. Querem que eu assine um juramento, senhor? Disse ele a Jamie, indicando com um gesto o papel e a pena que se encontravam na mesa à sua frente, declarando que eu não sou adepto na crença na transubstanciação. Ai, querem? A voz de Jamie não deixava transparecer mais do que um interesse educado. Mas eu percebi imediatamente o que o padre quis dizer, com a sua observação relativa à consciência. Bom, ele não pode fazer isso, pois não? Disse eu, olhando à volta do círculo de homens. Os católicos, quero eu dizer nós, falei com alguma ênfase, olhando para o Sr. Goodwin. Realmente acreditamos na transubstanciação, não é? Perguntei, virando-me para o padre, que sorriu ligeiramente em resposta e anuiu com a cabeça. O Sr. Goodwin pareceu infeliz, mas resignado. A sua jovialidade ébria, substancialmente reduzida pela contrariedade social. Desculpe-me, Sra. Fraser, mas esta é a lei. A única forma pela qual um clérigo que não pertence à Igreja Oficial poder permanecer na colónia legalmente é mediante a assinatura de tal juramento. Muitos o assinam. Conhece o reverendo Hermstone, o metodista itinerante? Ele assinou o juramento, assim como o Sr. Calvert, o ministro da Nova Luz, que vive perto de Wadesboro. O xerife mantinha um ar presunçoso. Contendo a minha vontade de lhe dar um pontapé, virei para o Sr. Lillywhite. Bom, mas o padre Donahue não pode assiná-lo. O que pretende fazer com ele? Atirar o pobre homem para dentro de uma cela? O senhor não pode fazer isso. Ele está doente. Com esta deixa, o padre Kenneth tossiu apropriadamente. O Sr. Lillywhite olhou-me com ar de dúvida, mas preferiu dirigir-se a Jamie. Eu poderia, por direito, prender o padre, mas por consideração ao Sr. Fraser e à sua tia, não o farei. No entanto, ele tem de deixar a colónia amanhã. Mandarei escoltá-lo até à Virgínia, onde será libertado da detenção. Pode ficar descansado, que será tido todo o cuidado para garantir o seu bem-estar na viagem. Lançou um olhar frio ao xerife, que se impertigou, e tentou parecer confiável, mas sem qualquer sucesso. Muito bem, Jamie falou calmamente, olhando de um homem para o outro, os olhos finalmente pousando no xerife. Confio que seja verdade, senhor, pois se eu vier a saber de qualquer mal causado ao bom padre, ficarei muito aborrecido. O xerife encarou o olhar de Jamie com o rosto impassível, e não o desviou até que o Sr. Lillywhite pigarreou, franzindo o senho ao xerife. Tenha a minha palavra, Sr. Fraser. Jamie voltou-se para ele, fazendo uma breve vénia. Fico satisfeito, senhor. No entanto, se me posso permitir, o padre não poderia passar a noite confortavelmente entre amigos para que se possam despedir dele e para que a minha mulher possa cuidar dos seus ferimentos? Eu posso afiançar-lhe que ele lhe será entregue em perfeito estado amanhã de manhã. O senhor Lillywhite contraiu os lábios e pareceu estar a considerar a sugestão. Mas o magistrado era um mau ator. Percebi com algum interesse que ele previra esse pedido e já tomara a decisão de o negar. Não, senhor, disse ele tentando um tom de relutância. Lamento não poder atender ao pedido. Mas se o padre quiser corresponder-se com os seus conhecidos, gesticulou, indicando um maço de papéis, farei com que as missivas sejam prontamente entregues. Jamie pigarreou e endireitou-se um pouco. Bem, então, disse ele, será que eu posso ter a ousadia de pedir... Ele fez uma pausa, parecendo ligeiramente embaraçado. Sim, Sr. Fraser. Lillywhite olhou para ele, curioso. Será que o bom padre poderia ouvir a minha confissão? Os olhos de Jamie estavam fixos no pau central da barraca, diligentemente evitando os meus. A sua confissão? Lillywhite pareceu perplexo, embora o xerife tenha feito um barulho que poderia ser considerado, com muito boa vontade, um riso de profundo desdém. Tem alguma coisa a incomodar a sua consciência? Perguntou Anstruther grosseiramente. Ou talvez tenha alguma premonição de morte iminente? Sorriu matreiro. E o Sr. Goodwin, parecendo chocado, resmungou qualquer coisa protestando com ele. Jamie ignorou-os, focalizando o seu olhar no Sr. Lillywhite. Sim, senhor, já passou algum tempo desde a última vez em que eu tive a oportunidade de ser absolvido, sabe? E pode ser que venha a demorar muito até que tenha outra oportunidade. Assim sendo, neste ponto os nossos olhos encontraram-se e ele fez um leve, mas enfático movimento com a cabeça na direção da porta da tenda. Poderiam dar-nos licença por um momento, senhores? Sem esperar resposta, agarrou-me pelo cotovelo e empurrou-me rapidamente para fora da tenda. A Brianna e a Marsali estão a subir o trilho com as crianças, sussurrou-me ao ouvido assim que saímos da tenda. Certifica-te de que Lillywhite e o maldito xerife estejam bastante longe e trá-las cá para dentro. Deixando-me ali parada no caminho, perplexa, ele curvou-se e entrou na tenda novamente. Queiram-me desculpar, cavalheiros, ouvi-o dizer. Pensei que talvez... Há certas coisas que um homem não gosta de dizer diante da sua mulher. Compreendem? Ouviram-se murmúrios masculinos de compreensão. E eu captei a palavra confissão, repetida em tons duvidosos pelo Sr. Lillywhite. Jamie baixou a voz a um murmúrio confidencial em resposta, interrompido por um sonoro "Você o quê?" do xerife e um perentório "Shh!" do Sr. Goodwin. Houve uma troca de palavras confusa, depois uma movimentação arrastada, e eu mal consegui sair do caminho e encontrar abrigo nos pinheiros antes que a aba da porta da tenda se levantasse e os três protestantes emergissem da barraca. O dia praticamente tinha chegado ao fim, deixando no céu brasas de nuvens iluminadas pelo sol poente. Mas como os cavalheiros estavam perto, havia luz suficiente para eu ver o ar de embaraço que tinham. Desceram alguns passos pelo caminho, parando a não mais do que alguns metros do meu próprio esconderijo. Estiveram ali reunidos, a conferenciar, olhando para trás, para a tenda, da qual agora eu podia ouvir a voz do padre Kenneth erguida numa benção formal em latim. O lampião dentro da tenda apagou-se e as figuras de Jamie e do padre, sombras turvas na lona, desapareceram numa escuridão de confessionário. A forma volumosa de Anne Struther aproximou-se ainda mais do Sr. Goodwin. O que raio quer dizer transubstanciação? Perguntou o xerife num murmúrio. Eu vi o Sr. Goodwin endireitar os ombros à medida que se impertigava. Depois encolhê-los num gesto de incerteza. Com toda a franqueza, senhor, não tenho a certeza absoluta do significado do termo, disse ele enfaticamente. Embora pense que seja alguma forma de doutrina papista perniciosa. Talvez o Sr. Lillywhite lhe consiga dar uma definição mais completa? Randall? De facto, disse o magistrado, é a ideia de que, através de algumas palavras especiais, que o padre diz quando está a rezar uma missa, o pão e o vinho são transformados na verdadeira substância do corpo e do sangue do nosso Salvador. O quê? Anne Struther pareceu confuso. Como é que alguém pode fazer isso? Transformar pão e vinho em carne e sangue? O Sr. Goodwin pareceu desconcertado. Mas isso é bruxaria, sem dúvida. Bem, seria se acontecesse, disse o Sr. Lillywhite, soando um pouco mais humano. A Igreja garante com razão que isso não acontece. Temos a certeza disso? Anne Struther soou desconfiado. Já os viu fazer isso? Se eu já assisti a uma missa católica? Claro que não. A figura alta de Lillywhite ergueu-se ainda mais austera no crepúsculo, cada vez mais escuro. Por quem me toma, senhor? Ora, vá lá, Randall. Tenho a certeza de que o xerife não o quis ofender. Goodwin colocou a mão de forma apaziguadora no braço do amigo. O ofício dele era lidar com questões mais terrenas, afinal de contas. Não, não, não tive nenhuma intenção de o ofender, absolutamente. Apressou-se Anne Struther a dizer. Eu falava de um modo mais amplo. Se alguém teria presenciado esse tipo de atividade, para poder ser uma testemunha confiável, a fim de que os padres pudessem ser acusados. Foi o que eu quis dizer. O Sr. Lillywhite pareceu ainda sentir-se um pouco ofendido. A sua voz era fria ao responder. Basicamente, não é necessário ter testemunhas para a heresia, xerife, já que os próprios padres estão dispostos a admiti-la. Não, não, claro que não. Obsequiosamente, a figura atarracada do xerife pareceu achatar-se ainda mais. Mas se estou certo, senhor, os papistas realmente compactuam com esta transus não sei quê, não é? Sim, é assim me disseram. Muito bem, então, isso é um maldito canibalismo, não é? Anne Struther inchou outra vez, entusiasmado. Eu sei que isso é contra a lei, porque não deixamos este vagabundo fazer a sua encenação e depois prendemos o bando todo. Apanhávamo-los a todos num golpe só, diria eu. O Sr. Goodwin emitiu um gemido baixinho. Ele parecia estar a massagear o rosto, sem dúvida, para aliviar uma dor recorrente na zona da operação. O Sr. Lillywhite expeliu o ar ruidosamente pelas narinas. Não, disse ele sem se alterar. Receio que não, xerife. As minhas instruções são para que o padre não realize nenhuma cerimónia e que não receba visitas. Ah, é? E o que é que ele está a fazer agora? Perguntou Anne Struther, gesticulando na direção da tenda escura, onde Jamie começava a falar, a voz hesitante e quase inaudível. Pensei que talvez ele estivesse a falar em latim. Isto é totalmente diferente, disse Lillywhite impaciente. O Sr. Fraser é um cavalheiro. E a proibição dos visitantes é para assegurar que o padre não realize nenhum casamento secreto. Dificilmente seria uma preocupação neste caso. Perdoe-me, padre, pois eu pequei. A voz de Jamie falou em inglês, repentinamente mais alta. E o Sr. Lillywhite sobressaltou-se. O padre Kenneth murmurou uma pergunta. Sou culpado dos pecados da luxúria e da impureza, tanto em pensamento como na carne, anunciou Jamie um pouco mais alto do que eu consideraria discreto. Ah, certamente, disse o padre Kenneth, repentinamente, falando mais alto também. Ele parecia interessado. Diga-me lá. Esses pecados de impureza, que forma é que eles assumiram exatamente, meu filho? E em quantas ocasiões? Bem, tenho olhado para as mulheres com desejo, só para começar. Quantas ocasiões? Umas 100 vezes, pelo menos, desde a minha última confissão. Precisa de saber quais são as mulheres, padre, ou apenas o que eu pensei em fazer com elas. O Sr. Lillywhite retesou-se pronunciadamente. Julgo que não teremos tempo para tudo isso, meu caro Jamie, disse o padre. Mas se me falar de uma ou duas dessas ocasiões, só para eu poder formar uma ideia da gravidade da ofensa. Ah, sim, bem, a pior provavelmente foi aquela vez com a batedeira de manteiga. A batedeira de manteiga? Aquelas com o cabo para cima? O tom de voz do padre incluiu uma triste compaixão pelas possibilidades libertinas sugeridas por isso. Não, padre, era uma batedeira de barril. Aquelas que ficam de lado, sabe? Com um pequeno cabo para fazer girar. Bem, é que ela estava a bater a manteiga com grande vigor e os laços do corpete dela estavam desfeitos. De modo que os seios balançavam de um lado para o outro e o tecido colado na pele com o suor do seu trabalho. Agora, a batedeira era da altura certa e curva, sabe? O que me fez pensar em deitá-la sobre ela, levantar-lhe as saias e. A minha boca abriu-se involuntariamente chocada. Era o meu corpete que ele estava a descrever, os meus seios. E a minha batedeira de manteiga. Já para não falar das minhas saias, lembrava-me muito bem dessa ocasião. Isso começara com um pensamento impuro, certamente não parara por aí.